Estou aqui em nome do amor que sinto por você. Em nome do desejo de continuar sendo parte da sua vida. Estou aqui para pedir que se anime, que confie em Deus. Que feche os olhos para recordar o quanto Deus tem feito na sua vida. Na minha vida. Você está sob o cuidado e proteção desse Pai que te ama. Que já te colocou de pé por inúmeras vezes. Deus tem suprido suas necessidades. Você é uma pessoa beneficiada pelo terno amor e compaixão de Deus. Não permita que a vida passe sem que você não tenha feito nada. Não permita que a vida leve o melhor tempo da sua história. Não permita que o sonho acorde você. Tenha fé, seja otimista. Você conhece a Deus. Sabe das promessas do Pai que nunca falham. Você tem o dom da vida, da alegria e da emoção. Você não está só. O Evangelho de Deus está na sua mente. Você só tem que lembrar das promessas do Pai que já se cumpriram na sua vida. Prometa que será otimista. Pelo menos tente. Eu estou do seu lado. Por favor, tente. Eu acredito em você e te amo o suficiente para não te ajudar.